en las nalgas de mandarín. Então, o tema que eu vos trago hoje são os castings, aquelas escolhas que quase tiveram certas e por alguma razão depois não avançaram para papéis históricos, icónicos do cinema, como por exemplo, talvez uma das mais famosas, ou pelo menos uma das que vem sempre à cabeça, o Peter Sellers do Indiana Jones, que chegou a ter tudo tratado, tudo assinado, mas depois como não conseguiu cobrar contrato já com uma série qualquer de televisão que tinha, acabou por ter que passar o papel para outra pessoa. E é neste espírito dos castings, ou dos castings, não sei qual é a pronúncia correta, que vem o meu desafio. O meu desafio hoje é uma coisa diferente do que é habitual. O meu desafio hoje é, olá, eu vou dizer alguns papéis de pessoas que fazem parte das vossas vidas. Se não fizerem, sim, vocês associam alguém muito parecido com quem eu vou dizer. E vocês vão ser os responsáveis de casting para escolher um ator ou uma atriz para esses papéis. Ok. E portanto eu vou começar pelo mais óbvio, que é para a vossa mulher. Imaginem uma vida em que vocês escolhiam uma atriz para a vossa mulher. Quem é que vocês escolhiam? Epá! Isso é complicado. Pum, pum, pum. Ah, pois, vocês queriam que eu estivesse avisado para vocês prepararem, mas eu quero saber, é assim, saca-rolhas, vocês escolhem. Para fazer a minha mulher? Para fazer a vossa mulher. Para ser a vossa mulher, não é para fazer, é para ser. Ah, é mesmo, para ser mesmo? Real, não é para fazer nenhum filme, é para ser a vossa mulher. Isso é ainda mais interessante. Uma cena assim à GGA. Então, Pedro, vais para a Julianne Moore? Ah, não, Pedro é óbvio. Mas a Julianne Moore já está um bocado seca. Não é? Estavas com os bidões de vaselina. Sim, tinha que ser. Era uma fortuna. Era uma fortuna que se gastava naquilo. Mas se calhar, não sei se estou indeciso entre ela e aquela que já foi casada com o Tom Cruise, Nicole Kidman. Nicole Kidman. Ah, também já está a ficar sequinha. Essa também já está toda escavacada na cara. Mas devia ser há uns anos atrás. Mas ela é alta como a caralho também, não é? Ela é alta, sim. Altíssima. É alta. Diz lá tu. Então, se calhar aquela gaja que é casada com... Olha, essa era fixe. Aquela que é casada com o Eli Roth. Ficava para mim. É essa muito boa. O que é que é a gaja que é casada com ele? É que fez o Knock Knock, a morena. Ana de Armas. Não, essa outra, é a loura. É outra, então. Sim, esse é quem? Lorenzo é isso, não é? Sim. Lorenzo é isso. Canhão. Tu, porra, para a tua mulher escolhias essa gaja? Essa gaja é canhão, é? Ah, essa gaja é aquela gaja que dá-se umas quecas por fora agora para a tua mulher. Epá, mas a gente não a conhece, não é? Está bem, ouve, não questiono. Tu assim, se dissesse, olha, arranjei 10 gajas para namorares durante um ano, conheceres, ir para café, já à discoteca, caralho, para saber se ela era boa para ti ou não, não é? Agora um gajo assim tem que ser só para o aspecto. Está certo, muito bem. E tu, Miguel? Eu ou escolho a gaja do Tarzan, a minha de Tarzan, Margot Robbie. Boa escolha. Ou escolho a gaja do... Super mulher. Do Death Proof, Mary Elizabeth, qualquer coisa. Winston, também gosto. Exatamente, sim. Também ou uma gosto. Outra. Digo já que se tivesse que. Outra, diz. Mas não, só gastei muito, que eu ainda vou pedir mais. Não, era só estas duas, ou uma ou outra. Morena ou loura. Okay. Diz lá qual é que escolhias. Eu não vou dizer, o desafio é meu, não sei nada disso. Está bem. Mas digo já que entre vocês dois tivesse que votar, ganhavas, Miguel. Obrigado. Colega de trabalho que divide o escritório com vocês o ano todo, o escritório, o vosso turno, uma coisa qualquer. Um homem ou uma mulher? Quer que escolha? Homem. Um homem. Eu escolhia. Jack Black. Quem? Jack Black. O Jack Black? Era um bocado irritante, se calhar, ao fim de algum tempo. Sim, os primeiros tempos iam ser engraçados para mim. Era um bocado intenso. Sim. E tu, Miguel, o Brendan Fraser? Dentro do género é uma boa escolha, pois. O Christopher Reeve. Quem? Super-Homem. Não se mexe. Super-Homem. Sim, ao menos tinha sossego, é verdade. Não, agora ainda mais. Epá, quem é que eu escolhia? O Steve Carell. Steve Carell, parece uma boa escolha também. Sim. The Office. Sim, senhor, está bom, duas boas escolhas. E agora para aquela professora de secundário que foi responsável nas vossas fantasias noturnas por vários orgasmos inesperados à meia-noite. Só uma. É que... Mónica Bellucci. Boa, Pedro. Ei, ganhaste esta, foda-se. Ah, Miguel, tens de ser outra. Tem que ser outra. Dessas idades... Sei que ela não é assim tão velha, que ela não podia ser tua professora, meu. Não, mas quando, isto não temos que viver na mesma linha temporal, não é? Ah, pronto, está bem. Ah, fosse para ser professora do Pedro, tinha que estar morta já. E mesmo assim? E vou-te roubar uma, Pedro. Susan Sarandon. Olha, pois, seria essa a minha segunda opção. Não. Ganhou o Pedro, ganhou o Pedro. Muito bem, para a vossa sogra. Não sei o que é sogra. Sogra. Betty White. Trouxeres de volta a Betty White. Um clássico. Às nove. Bette Midler. Quem é Bette Midler? Não faço ideia. Sabes, sim. É uma senhora. Então, era o Bud. O Bette Midler é um clássico. Free Willy? Espera aí, deixa cá ver. A Bette Midler é uma alucinada do caralho. Sabes qual é? Sei. Mas ela está velha agora, está velhíssima, não é? Ela já não faz um filme há quanto tempo? Nem sei. Uma vez fui ver um filme com ela ao cinema. Mas, desculpa lá, Bette Midler é assim? Midler. Deixa lá procurar. Eu fui ver uma vez um filme ao cinema. Com ela, mas que é de mão dada? Com a minha mãe. E é um filme sobre guerra, em que ela é tipo radialista, apresentadora de televisão e conhece o gajo. Sabem que filme é, não? Fazem ideia, mas não é? Não estou particularmente curioso. E nem estava a ver que era a Bette Midler. Ah, ela entrou naquele filme dos robôs, das mulheres perfeitas, há pouco tempo. Set for the White. Sim. Ah, que é uma merda. É merda, horrível. Foi merda nisso. É uma coisa terrível. Ela faz uma série de televisão. Agora? Fez uma minissérie de 6 episódios. Ela tem montes de coisas, 2015, 2014. Tem. 2016 é que não, se calhar morreu. Ah, ela entrou naquele filme que se chama Mulheres, já sei, do Woman. Chama-se péssimo. Está bem. Bem, para terminar, para passarmos então aos castings. Aquela vossa vizinha de condomínio que está sempre em topless na piscina, com uma tanquinha brutal enfiada assim pelo rego adentro. E quando vocês estão na piscina, sem a vossa mulher, pede-vos para esfregar o bronzeador nas costas. Quem é que vocês... Nas costas? Bronzeador? Sim. Ludivine Sagnier. Também conheço. Quem é essa? É um filme do François Ozon chamado Swimming Pool. Já vi. É bom filme. E a gaja também é canhão. É grande canhão, é. Uma boa escolha. Esse filme é bom. E tu, Miguel? Uma gaja boa, não é? Para estar na piscina. Mas este filme parece que eu vi ontem na estreia já, e é de 2003, foda-se. É, este filme eu aluguei em Coimbra, foi quando eu estava aí, por isso tem que ser antes de 2005. Eu até vi isto no Festival de Cinema Francês. O Divino Sanier. Viste? Sim, antigamente, e acho que ainda há aqui uma meia dúzia de sessões sempre. Ah é? Não sabia. E ainda vi do Avenida, no Avenida, naquela sala do Avenida lá em cima, no 7º andar ou no 6º andar. Uhum. Sim, senhor. Opa, posso escolher a Cláudia Vieira ou não? Podes, mas eu estava a esperar que algum de vocês escolhesse a Sofia Vergara. Mas podia dizer que já era casada e tinha filho. Eu não tive a Cláudia Vieira, aqui em Grândola. Não sei se tinha contado. E ficaste com a panca, para estás a dizer. Não, foi... Não, porque ela também tem aquela cena no coiso, não? Como é que se chama aquele filme? No Contrato. No Contrato. Sim. Muito bem, para terminar, quem é que vocês escolhiam para ser o Milton? O Newton. O Newton da vida real. É o Nuno Marco. Vida real. Pô, Pedro. Tu, Miguel. Epa, não vou conseguir combater com essa. Não vale a pena. Já desiste. Atira a toalha ao chão, já ganhou. Está certo. Bem, então vamos passar se calhar para os castings, assim, os quase erros de casting, que a gente nunca sabe se seriam mesmo erros ou não, mas que acabariam por mudar a história do cinema. Então, além do Peter Sellers, que já falamos, há outro que também, não sei se vocês viram nos extras Os Salteadores da Arca Perdida, que teve quase, quase a ser Indiana Jones, depois do Peter Sellers ter cancelado, do Steven Spielberg não ter podido contar com o Peter Sellers, que era a escolha favorita dele, que era, adivinhem quem? Quem? O Steve Martin, cara. Que é uma coisa assustadora. Steve Martin? Imaginar o Steve Martin como Indiana Jones é uma coisa absolutamente assustadora. Mas depois que lá fez uns testes de screens e umas coisas e aquilo não funcionou. E Steve então... Martin já era velho aí ou não? Não, se calhar não. Não, Steve Martin devia, sei lá, isto é anos 80, devia estar ali na mais ou menos com a idade de Barry Sanford, ou seja, ser mais ou menos a mesma idade. Eu só me lembro do pai da noiva, não lembro mais nada dele. Sim, também, pois, o resto também é tudo uma merda. Do um, o dois é mau. Eu tenho um. Ele é mais conhecido por comediante de stand-up, não é? Sim. Como mato. E outra coisa que vocês que são os nerds da Guerra das Estrelas devem saber, que eu também aqui na minha pesquisa para estes castings encontrei, foi que o Return of the Jedi teve a primeira escolha do George Lucas, a primeira pessoa que foi convidada para realizar o Return of the Jedi foi o David Lynch. Que na altura estava muito em voga com o Eraserhead e com o Elephant Man, só que o David Lynch mandou o George Lucas dar uma volta e decidiu filmar o Dune, que foi o que foi, que toda a gente sabe. Portanto, tivemos quase um Guerra das Estrelas a ser filmado pelo David Lynch. Olha, outras coisas curiosas de casting, sabem quem é que teve para fazer um filme do Doctor Who nos Estados Unidos? Para reavivar a série, que entretanto dos anos 80 tinha sido cancelada pela BBC. Mas sim, como ator ou como realizador? Como ator. Quem é que teve para ser o ator principal? Faço ideia. Quem foi convidado, neste caso ele foi convidado e declined the offer, segundo o que diz aqui na internet. Foi o Michael Jackson. É sério? É verdade, o Michael Jackson foi convidado, foi na altura do Moonwalker, do videoclipe, e convidaram para ele ser, a Paramount convidou para ele ser o ator principal no revival do Doctor Who, e ele recusou. Que sabem quem foi a segunda escolha que também recusou? Quem? O Bill Cosby. O Bill Cosby, portanto, foi é de escolhas muito coerentes. Mais coisas que encontrei aqui. Encontrei, sabem quem é que teve para ser Dana Scully? Quem? Não adivinham, tentem lá adivinhar. Dana Scully. Jennifer Jason Leigh, não sei. Não. Jennifer Lopez. Não. Jennifer Lawrence. Não. Então vamos dizer, nunca mais chegou lá. E quem revelou isto foi a Gillian Anderson numa entrevista em 2008, diz aqui, que quem os produtores queriam contratar para o papel dela, e que ela foi a segunda escolha, foi nada mais, nada menos que a Pamela Anderson. É sério? Olha, isso mudaria isto... muita coisa. É verdade, imaginem a Pamela Anderson ali com o... É inteligente. Com o Fox Mulder. E ela arrebentava com a série logo, caralho. Eram três episódios, ninguém se conseguia concentrar. Ou ela arrebentava com a série, ou o David Duchovny, que tem problemas com sexo. Arrebentava com ela, caixa. Mas o Total Recall teve para ser realizado pelo David Cronenberg. Também era capaz de não ser mau. Então, o David Cronenberg não ficou com o Total Recall, porque ele quis ter poder de edição e de escrita lá no guião, alterar algumas coisas, e o estúdio mandou-lhe dar uma volta e pronto. E ele perdeu a hipótese de ficar com o Total Recall, que devia ser uma coisa engraçada também feita pelo Cronenberg. A seguir, outra curiosa, sabem quem foi que fez Alta Pressão e pôs toda a gente a pressionar o estúdio para ser o Fitzcarraldo do Werner Herzog? Sim. Foi nada mais, nada menos que um gajo que também teve um papel no filme, mas que acabou por não ser o Fitzcarraldo. Chegam lá assim ou não? Não, o gajo fazia a Ilha da Fantasia? Foi, não, o Mick Jagger. O Mick Jagger também teve um papel no filme, tentou e pôs os agentes e as coisas todas, que ele queria muito ser o Fitzcarraldo, mas o Werner Herzog não deixou. Mas que é para andar ali 2 horas no meio da selva com um barco, é esse, é ali, não é? Pois, é esse mesmo. Mas, sabem quem é que também teve para entrar no Clockwork Orange? Como protagonista? Como protagonistas. Quem é que eram para ser os amigos? Ah, era os Pink Floyd, para aí, não? Não, eram os Rolling Stones. Tentaram, fossem eles os amigos, mas ainda bem que não deixaram. E mais coisas, deixa lá ver. Se vocês souberem de algum, digam, para não estar também aqui a... Sim. Eu lembro-me daquele do mais conhecido, que é o do Michael G. Fox, o gajo que foi fazer antes. O Wenning Stoltz, né? Antes do Regresso ao Futuro. Filmaram, não é? Filmaram. Chegaram filmaram a filmar bastantes coisas. Filmaram muitas coisas. Depois acharam que ele não tinha veia cómica e então mandaram um gajo. Sim, acho que disseram mesmo, é pá, isto não está a resultar. Vai lá, sim, caralho. Isso aparece no documentário, não é? Aquele documentário que tem. E até há cenas de um lado ou outro, não é? Sim, sim, sim, há um vídeo. E no próprio Regresso ao Futuro aparecem ainda partes em que é o gajo de costas. Ah, é? Sim. No que ficou? No bar, naquele bar dos anos 80, quando o gajo chega no início, foi lá a porrada lá com os gajos, há partes em que ainda é o outro. Há cenas de costas e está-se no autocabelo. Não sabia. Isso não sabia. O Peter Sellers, também se vocês pesquisarem no YouTube, também tem muitas cenas que tinha já filmado e test screens com Indiana Jones. Mas isso não, existe? Não está acessível para não? Não, no YouTube encontras. Vês os test screens e as coisas todas. Ah, o gajo era mesmo para ser contratado, só não foi porque não conseguiu cancelar o contrato de uma série de televisão qualquer que tinha. E tinha-me pelas as costas. Mesmo. Pois se calhar, mas também... Isso, o gajo rapava se fosse preciso. Bem, mais papéis. O John Cusack teve para ser o Walter White no Breaking Bad. A sério? É verdade, encontrei essa. Esse, o gajo é mais novo, cara. É, mas foi um dos... Quer dizer, ele agora está todo inchado e está velho também. Parece o Nicolas Cage agora, só faz filmes. Sim, sim. Foda-se. E falo no Nicolas Cage. Temos o Nicolas Cage como super-homem, teve quase a ser super-homem. Sim. Não, é até assim o documentário do Superman Lives. Mas isso não foi porque ele foi substituído, não é? Isso é mesmo que o projeto acabou-se. O projeto acabou-se, sim, sim. Esteve quase a ser super-homem. O Bill Murray teve na luta de titãs, dizem na altura que o George Clooney para ser o Batman, mas perdeu para o George Clooney. Teve para ser o Bill Murray. O Bill Murray? É verdade. Se procurares, encontras isso. E sabem quem é que também teve a fazer Batman audições? Valia tudo. Quem é que teve a fazer audições para ser o Forrest Gump? Quem? John Travolta. Ele já é meio atrasado, não é? Já não havia assim muita. Não havia. Mas também tens, por exemplo, aquele um dos famosos também é o Predador. Quando o monstro tinha outro design ainda, era o Van Damme, que andava vestido com o sapato. Sim. Era? Era. O Predador tinha um design original. Ah, estou aqui a ver. Ei, que design horrível. Pois, e os gajos depois no fim chegaram à conclusão que pá, iam mudar isto e tal. E o Van Damme chegou a fazer algumas cenas neste monstro original e até desmaiava, e o caralho, porque o gajo não se aguentava bem muito forte. Mas porquê é que era o Van Damme? É pá, porque se calhar o monstro dava pontapés e cenas, cara. Não, e acho que da altura o Van Damme também não é muito alto e calhava bem para o que eles queriam. Bem, outro muito famoso que encontrei em vários sites foi o Matthew McConaughey, que teve quase a ser o Jack Dawson, no filme favorito do Pedro, Titanic. Merda por merda. Ninguém notava. Sim, na altura, sim. Terrível. E quem era o primeiro escolha para ser o Jack Sparrow? Adivinhem lá. Que não quis. Não quis? Não quis, sim. Jim Carrey. Ah, sim, faz sentido. Faz. Jim Carrey. E teria sido um game changer. Sim. É verdade. E foi... Sim, hoje em dia a gente associa o Johnny Depp completamente a esse papel de Piratas das Caraíbas. Portanto, ele teria também dado um salto. Aí foi importante. O início do fim do Johnny Depp, né? O início do fim? Eu acho que não. Eu acho que, por acaso, acho que este papel do Piratas das Caraíbas acabou... Por ser um dos mais interessantes do... Começou a apanhar tiques e mais tiques e mais tiques. Ficou muito aticoso e sempre com a cara toda cagada de branco. E pá, já chega. E agora está bêbado e gordo. E pá. Outra também muito conhecida é aquela do Chris Farley, que chegou a fazer cenas do Shrek. Chris Farley, que é aquele... do Ninja de Beverly Hills. O gajo fez, já tinha feito montes de vozes do Shrek e depois morreu. Pois não sabia. Depois foi o Mike Myers. Foi o Mike Myers, que o faz muito bem. Aliás, o Mike Myers, não sei se sabem, fez o filme todo e no fim, as vozes, não é? Chegou à conclusão que estava merdoso e voltou a refazer tudo com o sotaque. A sério? É. Com o sotaque lá da. E cá em português tivemos Mamaco Lecas, ao caralho, não foi? Não sei. Super não engraçado, sei. Lecas que é serrânio. Sim, lembra-se do Lecas. Sim, sim, o Lecas. O que é feito esse gajo? Não é este episódio. Quem é o Lecas? Quem sabes, é o Lecas? Sabes? É um gajo fazer programas para putos. Um gajo tu parecia é este episódio. Eu parecia que ia ser famoso para sempre, não é? É uma espécie de Rui Unas, é uma mistura de Rui Unas com batatuna. Já sei, já estou a ver quem é. O Lecas. O que é feito dele? Sei lá, já não sabia da existência desta pessoa. José Carlos Duarte. Exatamente. Mas não faz novelas nem nada, nem eu. Não, nunca. Não, mas daqui umas semanas está aqui no nosso podcast. O gajo deve estar com o Kiko, cara. Se calhar, fugiu com o gajo. A gente vamos fazer assim: nós vamos tentar procurar o José Carlos Duarte para entrar nas nalgas e o VHS procura a Kiko. Olha. Acho que faz essas meras a nível internacional. É. Vamos ver se eles aceitam o nosso desafio. Aí era isso, entrevistarem aqui com a... Era ai, Kiko, é. Se queres ficar na minha casa, dizia o Daniel. Quando vies a Portugal. When you come to Portugal, when you can sleep here, Kiko. I have a surprise for you. Pronto, vamos continuar. Don't bring a pyjama, because you won't need it. Algo que depois entrava o Paulo e dava um facto sobre a carreira dela que ela nem ela sabia. Vai, tem aqui mais dois que também aparecem nos sites todos. Foi o Sam Neill, teve quase a ser o 007, mas perdeu para o Timothy Dalton. O Sam Neill também está ela por ela. Sim. E que ele já confessou em entrevista, foi das coisas que mais lhe custou, foi não ter ganho esse papel de 007. E outra que eu não fazia ideia, só descobri hoje, mas que realmente aparece em vários sites, portanto é quase ser verdade, que é o Will Smith, teve quase a ser o Neil. Sim. E só não foi porque não quis. Isso. É pá, não fazia ideia. Sim, diz que não aceitou porque não percebia nada do script e não sei o quê, e não quis entrar numa personagem que não estava a perceber nada. Aqui mais uma Kevin Costner nos Condenados Shawshank. Isso era mau. Foda-se, isso era um bocado terrível, velho. Isso era uma coisa mesmo. Mas não, mas o gajo estava a trabalhar no outro filmão, na altura. Waterworld. Claro. Tinha água pela barba. Há aqui uma muito gira também que o Frank Sinatra tinha sido a escolha do do realizador do Dirty Harry, como é que se chama o gajo, que é conhecido. E já estava tudo tratado também, não sei, mas partiu depois o pulso a filmar o Manchurian Candidate. A filmar. E então deixou... E acabou por ficar o Clint Eastwood como Dirty Harry também. Partiu o pulso direito a filmar. Mas não sei, acho que o gajo não tinha necessidade. O Frank Sinatra era o verdadeiro galã nessa altura. Portanto, tinha mas estava ficou preso no elevador. Pronto, é capaz. Portanto, o pistão. Exato. O pistão. Depois tem aqui outra que também, pelos vistos, há vídeos de YouTube e tudo, que foi o Christopher Walken, teve quase a ser o Han Solo. Também fez umas audições para ser o Han Solo. Para ser o Harrison Ford. Isto parece um episódio do Fringe. De verdade, do universo paralelo. E yeah, ou do Last Action Hero. Lá no Last Action Hero está tudo trocado. Pois, parece que estamos a viver aí. O Terminator é com o Stallone, não é? Foi o O.J. Simpson. Também era uma das principais escolhas para ser o Terminator. Olha. Sim. Para ser o Schwarzenegger, já viram este? Foda-se, havia de ser bonito. O.J. Simpson. Nós aqui a falar do O.J. Simpson e do... Como é que se chama o outro? Bill Cosby. Mal eu sabia que... Tudo bons que meninos. Mas são os atores que a gente agora fala bem e que são espetaculares e daqui a uns anos andaram a roubar putos. Vai-se descobrir. Ou a matar pessoas. É um de nós. A gente ia aos outros gravar um podcast com este gajo. Mas ninguém sabe. As pessoas não querem saber.